Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Esta semana, António, o que é que temos para apresentar? Temos um programa todo ele dedicado a uma entrevista dada em exclusiva a Livros com Rumo por Miyakoto, o autor moçambicano que iniciou o seu percurso literário com o Raiz do Orvalho, trazendo por várias pontes e marcas incontornáveis da moderna literatura moçambicana feita em língua portuguesa, como seja o caso O Último Voo do Flamingo, A Chuva Pasmada, O Outro Pé da Sereia e este último grande romance que dá origem e é o pretexto para a nossa conversa, Venenos de Deus, Remédios do Diabo, já de 2008, todos eles editados pela Caminho. Miyakoto falará sobre a realidade africana, a realidade moçambicana em particular e mais ainda o seu universo criativo, poético e ficcional. Miyakoto nasceu na Beira, em Moçambique, em 1955. Foi diretor da Agência de Informação de Moçambique, da revista Tempo e do Jornal de Notícias de Maputo. Galardoado com os prémios União Latina de Literaturas Românicas em 2007 e Virgílio Ferreira em 1999, tornou-se nestes últimos anos um dos ficcionistas mais conhecidos das literaturas de língua portuguesa. Traduzido em dezenas de países, Miyakoto vem adquirindo uma maturidade narrativa única, de que são exemplos Terra Sonâmbula de 1992, O Último Voo do Flamingo de 2000, A Chuva Pasmada de 2004, O Outro Pé da Sereia de 2006 e o seu último grande romance, Venenos de Deus, Remédios do Diabo de 2008, todos eles editados pela Caminho. Porque este compartimentar, ou se quisermos partilhar, a sua obra literária por vários campos. A poesia, começou pela poesia, Sim. e depois o conto, e ultimamente o último exercício, aquilo que se considera a produção literária, é já no domínio da novela ou do romance. Sim, boa noite. Bom, quem espartilha e quem compartimenta não sou eu, não é? Eu, para mim, estou fazendo sempre a mesma coisa. Estou criando, estou trabalhando com a palavra. No fundo, eu acho que estou trabalhando sempre no domínio da dimensão poética da palavra, que esse é o lado que me interessa. Quer dizer, quer eu esteja a contar histórias, quer esteja a fazer prosa ou escrever em verso, esse é o meu território, não é? Essa é a minha seara, não é? Isto é o interessante da resposta que deu. Encaixa um tanto quanto dentro de um, vamos lá, de um paradigma que é este. Pelo menos há um certo elitismo na conceptualização das coisas, em que esse trabalho poético sobre a palavra é apanágio e típico, vamos lá, da civilização ocidental ou judaico-cristã. Claro que a sociedade oriental, mas aquilo que nos interessa, e já lá iremos noutra questão a seguir, normalmente, pelo menos por aqueles arquétipos culturais que presidem a este universo intelectual, ou pelo menos do mundo da literatura, não se vê a realidade africana a ter esta consciência que o Miyakoto tem sobre o trabalho literário, a sua produção literária. Portanto, isto quer dizer exatamente mais ou menos o quê? Acho que isso não tem a ver com literatura, tem a ver com o facto de que em certas sociedades a oralidade vive mais presente ou não em confronto com o universo da escrita. E essa oralidade, quer seja em África, quer seja na Europa, em qualquer outro sítio do mundo, tem uma capacidade de penetrar neste universo que eu estou a chamar este universo poético do mundo, esta visão que não é tão programada, que não é tão normada, não é? Ou que é normada com outra lógica, é melhor dizer assim, de uma maneira mais livre. Portanto, o que eu acho que se perdeu e se hierarquizou foi este domínio, esta hegemonia da lógica da escrita, não é? E a lógica da escrita pede, que está associada a um certo tipo de desenvolvimento científico, tecnológico, não é? Que olha para o seu parceiro, que é a oralidade, que está sempre dentro de nós, não é? A oralidade não é uma coisa dos povos indígenas, não é uma coisa da África, é uma Ah, coisa que está sim. dentro de cada um de nós e vive dentro de cada um de nós, mesmo que seja de uma maneira dominada, envergonhada, não é? Que é o nosso lado infantil, não é? E portanto, eu acho que o segredo no meu caso é deixar que esse universo, que essa lógica se mantenha viva, se mantenha presente, não é? E se mantenha em diálogo, porque também não me interessa estar a romantizar o lado da oralidade só em si mesmo, não é? Como um território próprio. Interessa-me o lado da fronteira e a maneira como estes dois universos se trocam. Uma das questões que normalmente colhe e também poderá eventualmente merecer a sua reflexão, as sociedades africanas normalmente, por aquilo que aí eu contacto no meu dia a dia com pessoas, portanto, Africanas, africanos, sim. as sociedades africanas estão estruturadas normalmente pela autoridade do mais velho. Uhum. É aquilo, a figura simbólica, o que representa a sabedoria. Isto para lhe colocar a questão. Tem a percepção, eventualmente, deste tipo de realidade, que de facto parece que é uma realidade incontornável? Há um bocado estávamos falando de um escritor, Chinua Achebe, onde de facto o universo literário dele é marcadamente masculino, Sim. portanto há toda esta carga. Mas, por outro lado, aquilo que me parece da sua ficção e do seu universo ficcional, a mulher também adquire um grande papel. Por outra, é sempre um dos vetores nucleares ao desenrolar, nomeadamente, do seu universo ficcional. Como natural e receptor dessa sensibilidade africana, percebe que existe esta dicotomia, ou é a sua vontade, e desculpe-me estar agora a fazer o papel do advogado do diabo, introduzir na pós-modernidade este discurso da presença do feminino? São as duas coisas, quer dizer, é preciso saber também reconhecermos que a África tem uma diversidade enorme e tem dentro de si um universo onde o feminino tem dominância, não é? Em Moçambique, no norte de Moçambique, há regime de matriarcado e, portanto, a presença da mulher, a visibilidade da mulher, a palavra da mulher é decisiva. E portanto, eu quero chamar a atenção para isto porque depois também é um retrato muito simples, isto é muito redutor. A África é assim e os africanos São são desta assim, maneira, claro. não é? Há grandes diversidades e diferenças entre os africanos. Agora, obviamente, eu não sei, quer dizer, há uma coisa que eu tenho uma grande resistência e eu acho que já começa a haver toda uma geração que comigo em África luta por esta coisa de que não sermos prisioneiros daquilo que são esse tipo de arquétipos, esse tipo de expectativa que se tem dos africanos africanos. Os escritores africanos refletem antropologicamente esse tipo de realidades que são das culturas chamadas tradicionais, não é? Se fica prisioneiro disto, nós não fazemos nunca literatura. A literatura é sempre uma afirmação de uma outra coisa, não é? E está sempre do lado da modernidade. E, portanto, os escritores africanos têm direito a isso, têm direito a ser universais, modernos, e têm direito a trabalhar, de forma a que não tenham que corresponder a esse padrão do que é que se pensa que é ser africano. Porque o seu trabalho sobre, que é também uma das características fundamentais do seu processo criativo, é o processo e o trabalho, o reenquadrar, o renovar a própria língua que é depositário, que somos todos depositários. E de facto, de um dos elementos simbólicos que nunca trabalhou, ou por outra, que nunca necessitou, vamos lá, da sua reformulação ou recriação, que é o termo exato, é exatamente a palavra mulher. Para tudo, o Miyakoto reelabora, recria, ressimboliza, refonetiza, se quisermos, em termos até sonoros, há um maravilhamento quando contatamos com a sua obra. No entanto, aquele elemento que se mantém sempre estruturalmente quase fixo, uniforme, é a palavra mulher. Isso simboliza, eventualmente, um maravilhamento por essa realidade que é de facto o corpus feminino, a importância dessa maternidade, que já lá iremos a um outro termo que é espantoso no seu Sim. trabalho e na sua abordagem. Eu não sei exatamente o que é isto que chamamos de feminino, não é? Sim, claro, Quando é que começa uma coisa, onde é que claro. acaba o masculino. Mas, de facto, se aceitarmos que todos sabemos o que é e que estamos a falar todos do mesmo, Claro. De facto, o lado feminino, o lado da mulher, é este lado que me parece mais tocado, mais produzido pelo universo da oralidade, pelo universo que em África se produz como uma espécie de aqui está o ventre, aqui está a terra, aqui, e tudo É isso, terra. exatamente, aqui, e tudo isso se diz no feminino, quer dizer, a própria poesia se diz no feminino, não é? É uma coisa. Tomando assim de mão beijada que estas coisas se podem classificar assim, que é uma Claro. coisa que me interessa muito questionar, que são essas fronteiras entre masculino e feminino. Porque o Miyakoto também diz assim, aquela coisa e aquela necessidade às vezes de compartimentar, encaixar num determinado tipo de catálogo, dizer assim, este é da caixa A, o Mia tem até aí revela uma criatividade de facto única e pessoal, aquela questão do silêncio, de alguma tristeza que diz que é a possibilidade de criar de uma forma mais acentuada, mas eu penso que é capaz de canalizar e entroncar numa necessidade maior do próprio Miyakoto, que é aquela questão da água-mãe, ou a mãe-água. Portanto, eu não sou pertença da terra, estávamos a falar da terra-mãe, o ventre, de facto, mas há qualquer coisa que para o Miyakoto foi sempre fundamental, e muitas da sua narrativa revertem por aí, que é a questão da água. É aquele elemento que, quando abriu os olhos mais rapidamente e conscientemente, tomou a necessidade dele, que era o Oceano Índico à sua frente. Sim, eu sou do Oceano Índico, sou de uma cidade litoral que muitas vezes se convertia em água, não é? Porque eu, às vezes as pessoas todas dizem minha terra natal, eu digo minha água natal, porque muitas vezes a beira fica, digamos assim, ao nível do mar, e muitas zonas da beira estão embaixo do nível do mar, abaixo do nível do mar. E a terra era muito lodosa, era misturada com água, e a gente cavava um bocadinho, tinha água, portanto a água cercava-nos em todas as direções. Nós não éramos uma ilha, porque uma ilha é um pedaço de terra, aquilo era um pedaço de água no meio da água quase. E portanto isso me ajudou a ter esta ideia de que a fronteira entre uma coisa e outra, eu estou sempre, como está a ver, estou sempre trabalhando, sou um ser de fronteira realmente, porque sou um ser de fronteira entre aquilo que são chamadas as raças, as religiões, a Europa e a África, o Oriente. Aquela terra já é Oriente, mas está na margem, não é? Do Oriente e Ocidente. Portanto, eu sou uma criatura da margem, não é? Avanini, quando sentiu este apelo, e voltamos novamente às raízes, esta questão da literatura, por aquilo que se conhece, este processo criativo, 23 romances, a poesia, portanto, esta necessidade do exercício literário, teve consciência dele como fundamental, como sujeito ativo e crítico e reconstrutor até eventualmente da vida e do mundo? Quando percebeu isso? Independentemente daquele fé de ver, que é a questão familiar? Sim. Isso aconteceu-me sem que eu percebesse, não era? E eu não percebia que estava a acontecer, mas tudo isto é a posteriori. Eu reelaboro isso, quer dizer, quando eu tinha umas 14, 15 anos e comecei a escrever e eu, para os meus pais, essa escrita era realmente qualquer coisa que era diferente do que faziam os meus irmãos, porque para mim era uma coisa mais essencial, era uma espécie de... o António falou sobre esta coisa deste elemento estruturador dentro de mim, atuava dentro de mim, era como um barco que fazia unir essas duas margens de mim, não é? E, portanto, isso aconteceu na minha adolescência. E o sintoma disso, que é a constatação dessa, vamos lá, colocar as peças do puzzle no sítio correto, a poesia mereceu-lhe logo, eventualmente, essa necessidade maior? Percebeu que era através da poesia que iria reelaborar, e voltamos outra vez à palavra? Não, sem esperança de que eu completasse o puzzle, porque, no fundo, eu estava inventando sempre um outro puzzle, quer dizer, é uma coisa que é uma corrida em função de uma miragem, quer dizer, porque nós nunca chegamos lá. E o que me deu tranquilidade no início era que eu sabia que não havia um lá, quer dizer, que eu estava construindo uma coisa que nunca mais tinha construção. Isso fazer isso e ter tranquilidade, porque nós precisamos sempre de um chão, precisamos sempre de uma certeza, não é? E eu deixei de ter medo disso. Isso foi uma grande aprendizagem que eu devo aos meus pais, principalmente ao meu pai, que é poeta, que me deu esse sossego, não é? De eu poder viver sem ter que me agarrar a esse tipo de coisas que, no fundo, são ilusórias, não é? Que são estas grandes verdades, as grandes certezas, não é? Mas o Miyakoto, agora que estamos fazendo agora aqui uma outra linha na nossa conversa, percebe que, mesmo com a discussão que neste momento está a agitar alguns setores intelectuais e críticos cá do país, tem consciência de uma, pelo menos para mim, e vou manifestar-lhe a minha opinião, aquilo que eu penso, que de facto uma das possíveis sobrevivências disto, de nós nos entendermos através desta língua, é exatamente o trabalho ficcional que o Miyakoto está fazendo, está exercitando. E este desvelar, reelaborar, redesenhar eventualmente ou recriar a própria língua materna que nós somos portadores e possuidores e depositários, uma das possíveis saídas, ou penso que talvez a mais estética, a mais bela, é exatamente aquele trabalho que o Miyakoto tem desenvolvendo ao longo destes anos todos e provavelmente irá continuar. Portanto, esse trabalho e esta plasticidade, este gingar da língua, é o trabalho que o Miyakoto está a desenvolver. Percebe que é fundamental, para além da ficção e da criação, é toda uma importância, se quisermos, de uma maternidade linguística que vai criar o cimento para revitalizar este espaço que é a língua portuguesa, eventualmente. Sim, mas eu não assumo isto como uma missão, quer dizer, eu fiz aquilo que é uma coisa pessoal, e que eventualmente revela coisas que estão muito para além de mim, muito para além do meu mérito, que é a língua portuguesa. É hoje realmente uma língua que tem dinâmicas espantosas dentro de si, não por essência, não porque esta língua seja superior a nenhuma outra, mas porque viveu condições históricas muito, muito particulares. Aconteceu à língua portuguesa o Brasil, aconteceu à língua portuguesa a África, e essa África está acontecendo agora, quer dizer, é um momento de efervescência, de namoros, de casamentos, não é? E tudo isso faz com que a língua portuguesa seja maleável, tenha que aceitar, tenha que questionar os seus próprios limites. E isso é um momento muito, muito curioso, muito interessante do ponto de vista literário e linguístico, e a capacidade da língua portuguesa aceitar as novas sugestões, que são sugestões não linguísticas, são questões de cultura, não é? É uma coisa que me dá uma grande felicidade viver este momento, não é? Porque, e eu digo isto porquê? Porque existem escritores brasileiros espantosos, não é? Portanto, não era uma, é desnecessário estar aqui a citar e a nomear, mas há de facto algo que, e não é qualquer discurso de paternalista, nem pouco mais nem menos, mas a leitura do quem diz do, mas no caso em apreço e concreto que me interessa com o Miyakoto, há de facto um maravilhamento perante o seu universo literário. Os falantes da língua portuguesa, perante a construção ficcional que sucessivamente acontece uma a seguir à outra, há de facto o ficar maravilhado e o ficar boquiaberto, exatamente quase como o primeiro a aprender da língua materna. Da língua materna perante as suas construções ficcionais, o outro pé da sereia, portanto, é qualquer coisa que nos deixa sem pio, passa a expressão. Não, mas é preciso dizer, sem falsa modéstia, que isto é feito porque há antecessões, que há antecessores que são brasileiros, por exemplo, e que Claro. são angolanos, sem Guimarães Rosa, sem Leontino Vieira, sem Manuel de Barros. Isto não sucedia comigo, por exemplo. Portanto, há aqui um. Eu sou parte de um conjunto de gente que está experimentando, que está ensaiando, e em Portugal também, não sei. Não é uma coisa que está ausente de Portugal. Alexandre O'Neill, por exemplo, Sim, foi um claro, experimentador. claro, claro. Há gente em Portugal fazendo a mesma coisa, não é? Pois, e estes Ou novos fazendo também, coisas parecidas. sim, parecidas. Não, não, Sim. nem... Agora, o que nos deixa, por vezes, o espanto é as tais possibilidades que estavam ali, mas nós não tivemos a capacidade de as perceber. Sim, mas isso não é um fenómeno literário que resultante da minha intervenção. Há todo um povo, há toda uma dinâmica cultural de gente que de uma outra cultura, de uma outra língua, chega ao português e tem que lidar com aquilo e diz: eu tenho que mexer nesta língua para que ela possa transmitir aquilo que é a parte da minha alma, não é? Portanto, ali há uma espécie de um namoro muito livre, quer dizer, as pessoas não têm esse complexo de falar o português certo. Mas querem fazer. Portanto, desse resultado há ali umas fraturas no muro, e isso é importante. Porque aquilo que está a dizer, e às vezes em termos teóricos, é aquilo que funciona. Se pegarmos na tradição, na teoria europeia, nomeadamente ou ocidental, muitas das possibilidades teóricas é exatamente isso. Em termos de construção, se quiser, racional, ou até aquela construção filosófica, a possibilidade ou repossibilidade e aquilo que o Miyakoto eventualmente até nem aprecia, que é o trabalho de dizer, ah, é o remetaforizar da questão literária. Mas muita da teoria é à volta deste pressuposto. A liberdade e a criatividade poética passa muito pela língua, passará eventualmente por discernir o indiscernível, ou por outra, trazê-lo cá a nós. E é esse o trabalho, de facto, o conhecimento que eu tenho da obra do Miyakoto passa exatamente por isto. Portanto, Sim. é o deixar-nos. Este maravilhamento resulta exatamente deste. Acho que não é só uma questão, outra vez vou insistir, uma questão literária. Acho que não é uma questão linguística, quer dizer, da reelaboração da palavra. É uma certa nostalgia, uma certa saudade que todos nós sentimos de um certo tipo de pensamento que já morou em nós e que foi o pensamento que nos acompanhou na estruturação da nossa infância, que morou coletivamente nas nossas sociedades quando é um certo tipo de agricultura pastorícia, um certo tipo de relação com o mundo estava ainda presente. E essa capacidade de metaforizar, de olhar o mundo de uma maneira com outra racionalidade, está lá. E nós, quando olhamos o poema, olhamos o texto, temos saudades desse, como se fosse um tempo mágico em que o mundo ainda podia ser tudo, não é? E as coisas não tinham exatamente estes nomes que têm agora, não é? Acho que esse é o encanto. E esse encanto, essa magia, passa exatamente por esse universo tipicamente africano, porque há também aqueles contornos que não são muito, vamos lá, racionalizáveis para uma mente. Talvez esse fascínio passe por aí. Passa, mas de novo eu digo, por exemplo, há coisas que nas línguas africanas nem sequer têm a tradução, há coisas que correspondem a categorias e entidades que são ditas de uma certa maneira em África e não há palavras para dizer em uma língua europeia. E o contrário também é verdade, há coisas, por exemplo, se eu quero dizer a sociedade, se eu quero dizer meio ambiente, cultura, futuro. Em algumas línguas do meu país não há palavra para dizer isto. O que, à primeira vista, pode ser: olha, isto são línguas menores, não sabem como dizer Mas há senhor, não. necessidade de dizer. Mas dizem de outra maneira, Exatamente. porque se correspondem, por exemplo, no caso do futuro, correspondem a um território sagrado que não pode ser nomeado. Então há esta percepção que há ali uma diferença e que essa diferença não deve ser olhada de uma maneira antropológica, assim, de uma maneira como se fosse um objeto de estudo, mas com capacidade de nos abrirmos portas e dizer assim, estou disponível a escutar essa outra maneira de olhar o mundo e dizer o mundo. Isso é a primeira coisa do meu trabalho como ser humano. Penso que esse lado mágico, essa necessidade de rearquitetar as coisas, a sociedade ocidental está um tanto quanto perdida. Percebe-se que existe, ou por outro, há uma vontade de O território ou o sentir africano, essa relação telúrica com o elemento mais imediato, que é a própria natureza, que é a magia, eventualmente, isso é do cotidiano e há essa necessidade de o manifestar dessa forma, em termos até ficcionais, como transparece da sua obra. Sem dúvida, a diferença é que lá é dominante, ainda que sempre isso que estamos a chamar de pensamento mágico é dominante. Mas repare, eu insisto sempre neste ponto: aquilo que são obras de ficção literárias, cinematográficas, etc., daquilo que estamos a chamar agora de Ocidente, têm presente o mesmo pensamento mágico de uma maneira, digamos, tão viva, tão forte, tão permanente, como essas coisas que chamamos o pensamento mágico africano. Em grande parte das histórias que lemos, dos filmes que vemos, os mortos não morrem completamente, há forças invisíveis que nos comandam, os grandes receios telúricos das tempestades e tremores de terra, vulcão, tudo isso agora voltou de novo, como qualquer Mas o que coisa eu que quero é. dizer é que nós vemos isso eventualmente no cinema. E, por exemplo, a vivência, alguma vitalidade africana, esse elemento mágico é o irmão mais velho lá de casa, eventualmente faz parte, É o que eu entra. estou a dizer, a diferença é de grau, não de qualidade, não é? Não é porque. Está a ver? Portanto, essa presença é aquele cimento que vai, vamos lá, estruturar a própria capacidade de dizer a realidade, eventualmente. Eu acho que a diferença principal é assim: é o medo que nós temos de que essas coisas estejam dentro de nós. E como é que é? O discurso científico nos tranquilizou, como o discurso total, como uma espécie de grande narrativa que arruma tudo e que, no fundo, está falindo, porque a gente está a perceber que a ciência, afinal, tem poderes, mas não tantos assim, não tanto assim. Então, acho que é o que muitas das sociedades africanas ainda têm é que, digamos que, se ligam bem com esta coisa, não é? E não precisam de maneira desesperada de terem uma explicação única, total, e podem ter várias explicações. Eu acho que o que eu acho que a África podia ter como uma lição é a habilidade que grande parte dos africanos nas zonas rurais e urbanas têm de fazer sínteses, têm de misturar coisas, O têm. sincretismo que é essencial, eventualmente. A nível de pensamento, inclusive, não é um secretismo só religioso, a capacidade de mestiçar pensamento, a capacidade de estar disponível para os outros, coisa que muitas vezes o europeu não tem, perdeu, não é? Porque os outros vivem numa espécie de uma penumbra e só quando se passa aquela fronteira e com aqueles passaportes todos, testa ver se aquele pensamento do outro é um pensamento científico, Exatamente. se corresponde àquilo que são os princípios da nossa racionalidade, então prova-se que Que de facto pode entrar, pode entrar e enquanto que o espaço africano há essa cumplicidade, não é? Nós estamos eventualmente. falando muito da migração de pessoas, trabalhadores que vêm da África. Esse muro, não é? Essa fortaleza criou-se muito antes. Quer dizer, criou-se antes que na migração de pensamento, nestas trocas civilizacionais, há muito que a Europa se fechou, há muito que há ali uma espécie de uma polícia de migração que não deixa trocar nem entrar. E pensa que é essa necessidade, que é quase uma necessidade de miscigenar sensibilidades, é fundamental, É eventualmente. fundamental nos tempos de hoje e acho que provavelmente algumas coisas que pareciam maleitas que os africanos que pareciam cargas que os africanos transportam, que são grandes pesos, como por exemplo o drama linguístico, têm que abdicar muitas vezes as suas línguas e aprender línguas europeias, etc. Hoje isto se converteu no seu contrário e hoje é uma grande aptidão, é um passaporte para a modernidade, porque quase todos os africanos falam mais que uma língua africana e falam, além dessa língua africana, uma ou duas línguas europeias. E isso é um teste de civilização ótimo. Porque às vezes a sensação que temos, e agora vou manifestar um bocado a minha opinião, esse tipo de necessidade de construir a tal fortaleza é quase como o assumir da culpa do homem branco. Poderá eventualmente passar por aqui este tipo de atitude? Pode ser, eu vejo mais como uma coisa que assim que está ligado também com o percurso religioso das sociedades europeias, com esta coisa de o medo do outro, a maneira como a história realmente criou sentimentos de culpa, não é? Mas o próprio sentimento de culpa está relacionado com uma certa interpretação religiosa do mundo, não é? Portanto, acho que está tudo misturado. Outro Pé da Sereia. Esta ficção que o Miyakoto, a penúltima, que é de leitura, entrelaça duas narrativas. Sim. Uma na modernidade, na atualidade, outra de 1560. Esta vontade de articular dois espaços e dois tempos vivenciais, como é que surge esta vontade de, num tempo, no século XVI, a possível escravatura ou domínio do branco que vem da Índia, que também é presença muito marcante em Moçambique, e, por outro lado, em 2002, 2003, no espaço rural, no espaço mais básico e imediato com a própria natureza, uma experiência que é um enigma, este contraste, porque esta vontade de articular dois tempos e dois momentos narrativos? Porque eles já estão articulados entre si antes de eu fazer qualquer coisa, porque este fenómeno da escravatura é um fenómeno que não pertence ao passado, infelizmente só. Ele está presente nos nossos dias de hoje. Esta questão de um fosso, de um desfazamento entre culturas, entre linguagens, entre povos, está presente da mesma forma dramática que estava presente há 4 ou 5 séculos atrás. Portanto, nós não nos conhecemos melhor hoje. O facto é, há qualquer coisa que é dito, neste romance, mas neste que eu agora estou lançando, que diz: hoje há mais estradas do que nunca, mas nunca nos visitamos tão pouco, não é? Não, hoje há mecanismos de comunicação fortíssimos, globais, claro. E nunca o problema da solidão foi tão forte, tão, não é? Tão marcante na humanidade inteira. Portanto, há coisas que não são daquele século, são coisas do nosso século. Mas essa vontade de um senhor, o Gonçalo da Silveira, trazer este tipo de vivência com um negro e uma negra escravos, não é? E depois, esta vontade, vamos lá, de uma peregrinação em busca de um sentido, vamos lá, para a própria vida, com estes dois elementos laterais, porque na altura eram, vamos lá, minoritários, é fundamental, por exemplo, para a compreensão da vivência atual? Ah, sem dúvida. Quer dizer, não é que seja fundamental essa viagem que é feita ali, mas todos nós fazemos esse percurso. Todos nós estamos em busca daquilo que é uma identidade que funciona como uma identidade total. E isto para total. Dizer que o elemento simbólico, por exemplo, que tenta também articular isto tudo, é uma imagem de Nossa Senhora, eventualmente. Sim, neste caso sim, mas pode ser uma outra coisa qualquer. Pode ser alguma representação que totaliza esta coisa, o entendimento do mundo. Pode ser aquilo que é uma identidade resgatadora daquilo que é a nossa infância perdida. Tudo isso é, digamos, está presente da mesma maneira. E depois, o nome dos personagens em 2002, em dezembro, Zero Madzero e Mvadia Malunga. Portanto, estes personagens, voltamos outra vez àquele universo que é a família, um casal, a empatia de dois indivíduos, no caso, duas pessoas, no meio de nada, num sítio onde eventualmente servirá como um exercício, um espaço e um cenário para o Miyakoto, como ficcionista, colocar, de facto, dramas da modernidade, como as ONGs, os capacetes, eventualmente, o aparelho à volta da ONU, que tenta ajudar, mas, pelo contrário, atrapalha, eventualmente, e há aquela vontade do sagrado, do inexplicável, que, eventualmente, o estranho é que vem desdramatizar quando essa vontade nem existia. Portanto, era fundamental aquela explicação criada por este casal. Até que ponto é que isto reflete exatamente uma fronteira que existe entre duas possibilidades de compreender e explicar o mundo? Essa fronteira está dentro do próprio casal, digamos assim. O Zero Mazero, como o nome diz, é alguém que foi anulado porque não tem hipótese de passar para além da modernidade, vive no seu espaço, no seu tempo, confinado. esse nome que se diz Moádia, a mulher, a Moádia quer dizer canoa, é ela que, portanto, que tem essa faculdade de atravessar o rio, portanto, atravessar o rio no sentido simbólico de chegar ao outro lado do mundo Claro. e fazer essa peregrinação à volta dessa conquista de uma outra realidade, de uma outra maneira de estar. É ela que transporta esta coisa simbólica que é a estátua. Portanto, ali, tudo isso é metafórico, digamos assim, e tem que ser lido exatamente em dois momentos, em dois tempos, porque essa procura depois se prolonga no tempo do passado também. Porque depois há eventualmente como é que dentro do contexto africano este tipo, no contexto moçambicano, é eventualmente encontrada a resposta a esta questão. Como é que é possível, de facto, passar para aquela fronteira que para o outro lado e olhar claramente visto? Passa agora à expressão, de facto, essa realidade, independentemente de ser profundamente simbólica ou não. No fundo, a África vive esta atração enorme por aquilo que é a modernidade, por aquilo que são os sinais, a ostentação que se faz do que é a modernidade, e se acredita que essa viagem é uma viagem sem retorno, não é? Digamos assim. Depois os africanos já não regressam nunca mais àquilo que se pensa ser a sua essência, que não é. E isso é uma visão um bocadinho fragilizada do que de facto os africanos mantêm, como para mim esta é a grande arma, a grande capacidade que os africanos hoje teriam de dizer coisas ao mundo, é esta habilidade de se deixarem, digamos, como seres de fronteira em que podem fazer essa travessia, porque têm um pé em cada mundo, porque não se envergonham desse outro lado que é o chamado o lado dos ancestrais, não é? Porque falam com os mortos, porque aprenderam a falar com silêncio, porque têm essa dimensão poética que está presente. Venenos de Deus, remédios do diabo. Sim. É uma contradição, é de facto um espanto, é um alfinete, é um estilete que é lançado por nós. Onde à partida, de facto, que nos é lançado a nós, como leitores, por parte de Mia Couto, onde supostamente esta subversão da lógica natural das coisas nos faz reparar, de facto, para uma evidência do nosso cotidiano. Deus está cada vez mais afastado de nós e, se calhar, o diabo, eventualmente, independentemente de ser mais ou menos diabólico, passa a expressão, Sim. e luciferino, é aquele que é capaz de nos dar algum conforto nessa ausência de interpretação e sentido da vida. Até que ponto é que esta interpretação é passível ou não de alguma justiça para este seu último Provavelmente sempre romance? foi assim, não é? Provavelmente este lado simpático, este lado mais mundano, é o lado que é usado por diabo, é o lado demoníaco de onde vem a tentação. E neste caso, isto é assumido de uma forma metafórica. Há um lugar que se chama Vila Cacimbo, que está tão longe do mundo que nem Deus consegue olhar. E portanto, isso implica uma inversão da lógica, isto é, quem é parceiro, quem está ali próximo, a quem se pode pedir ajuda, é só o diabo. Portanto, é daí que os remédios venham do diabo. E aquilo que se pede a Deus, de facto, é alguma coisa que não se pode pedir. Quer dizer, é a própria morte, é o fim de tudo, é alguma coisa que é do lado do pecado, não? E depois, também quase no final da nossa entrevista, há aqui dois elementos que são, também em termos da explicação para a obra, que são para mim, de facto, essenciais. Bartolomeu sozinho, basta-lhe o nome, e depois, já o Miyakoto já chamou também à conversa, Vila Cacimba. Se eu estiver certo, Cacimba, o cacimbo, é uma realidade material do cotidiano africano em que há uma certa frescura, há um certo prazer daquilo que eventualmente para nós europeus é o nevoeiro, alguma umidade, mas em que as coisas são também extraordinariamente difusas. Não se percebe com nitidez a realidade. Isso é reconfortante para Bartolomeu sozinho, é reconfortante para a realidade africana que, de facto, Vila Cacimba seja, de facto, aquele universo necessário para, eventualmente, a realidade africana despertar, passando esse cacimbo, eventualmente, ver a realidade com outra lucidez. Sim, porque esse cacimbo é produzido pelos próprios habitantes, digamos assim, não é que seja uma realidade física, não é? É uma realidade construída exatamente para que eles sejam salvaguardados do tempo, para que eles possam construir uma identidade na forma de mentira, como Exatamente. sabe no livro, há ali Exatamente. um jogo de Um jogo, mentiras exatamente. que quando se revelam, depois se traduzem em novas Novas. mentiras, não é? E, portanto, esse é uma espécie de defesa contra um tempo que as pessoas se apercebem que esse tempo os vai cilindrar de qualquer maneira, que é essa coisa da modernidade, temos tão poucas armas para comandar esse processo que é melhor ficarmos para além da cacimba, não é? Lá no nevoeiro escondido. Venenos de Deus e Remédios de Diabo, de facto, é um grande romance, um grande livro que passo, de facto, a dizer que é uma leitura fundamental em Muito 2008. obrigado. De qualquer das formas, a última questão é exatamente esta: até que ponto é que a preocupação de Mia Couto como cidadão, como moçambicano, eventualmente este tipo de literatura e do universo romanesco serve para eventualmente alertar para a realidade dramática do cotidiano africano e moçambicano, em particular? Eu acho que estes livros têm todos muito de Moçambique, têm todos muito daquilo que é a realidade atual do meu país. Quer dizer, aqui, falando agora em versões, já que eu estou em Portugal, não é que se, os portugueses vivem essa nostalgia de um Dom Sebastião que está perdido na neblina e que poderá voltar algum dia. Mas isso implica uma certa espera, um sentimento de espera, um sentimento de esperança, mesmo que seja muito diluída. É como se fosse uma inversão e nós queremos nos enviar, nós, eu não digo os moçambicanos reais, estes meus que estão lá neste Moçambique inventado, que fazem quase o contrário. Nós nos reenviamos para além do cacimbo porque não queremos estar à espera de coisa alguma, não é? Então isso é dar conta de quem não está à espera de coisa alguma. É porque não tem sentimento de futuro, não tem percepção de que o amanhã possa ser melhor que o hoje. Isso não é, é poético, mas não é bonito. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Livros com Rumo. Já sabe, o programa é reposto ao domingo a partir das 8 da noite. Também está disponível no site universitário em rumo.pt, bem como todo o alinhamento desta emissão. Esperamos que tenha uma ótima semana. Já sabe, pode contar connosco daqui a 8 dias. Boa noite.